venda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Os afagos e carinhos perdeu-os pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. E andou buscando a aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Numa noite de luar ouviram o galopar de dois cavalos fugindo. Carmencita, a linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Só esta canção magoada te envolve no pó da estrada, quando passa a caravana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, se serias sempre cigana. Carmencita.